varão de guerra, Deus de fogo, Deus de glória, Deus de vitória, Deus que não falha, contigo na batalha Ele entrará. Varão de guerra, Deus de fogo, Deus de glória, Deus de vitória, Santo dos santos, que comanda este manto de adoração. Aleluia! Glória a Deus, Ele está no comando de tudo. Quando a igreja se levanta, põe o diabo pra correr. Nada que se compare com sua força e seu poder. Quem está nesta peleja, destruindo todo o mal. Jesus Cristo, general, varão de guerra, Deus de fogo, Deus de glória, Deus de vitória, Deus que não falha, contigo na batalha Ele entrará. Varão de guerra, Deus de fogo, Deus de glória, Deus de vitória, Santo dos santos, que comanda este manto de adoração. Varão de guerra, Deus de fogo, Deus de glória, Deus de vitória, Deus que não falha, contigo na batalha entrará. Varão de guerra, Deus de fogo, Deus de glória, Deus de vitória, Santo dos santos, que comanda este manto de adoração. Aleluia! Glorifique ao Senhor! Ele se faz presente aqui! Aleluia! Glória a Deus! Se levanta, ó igreja, é momento de lutar, combater o bom combate e a vitória conquistar.